nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Ele reside aqui em São Carlos. Ele é o nosso gentil ouvinte, Sr. Humberto Henrique Dama, que também participa pela vez primeira de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E ele diz que São Carlos também amanhece ao som deste cartaz radiofônico, Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para o Sr. Humberto Henrique Dama, Nuno Roland com Crio Melodia, arranjo do Maestro Vero, do Braguinha João de Barro, Lancha Nova, banda do maestro e musicista e compositor Pixinguinha. Aqui, a banda regida pelo próprio Pixinguinha. Pixinguinha estando do Getúlio Marim, a composição Pula Fogueira. Tudo isso para ele, senhor Humberto Henrique Dama, que ainda gostaria de ouvir com coral da poderosa Rede Globo de música e também de televisão. O Coral Globo executa esta composição que enaltece a nossa seleção. Aliás, nós já estamos no clima da Copa, não é, Juninho? Coral Globo executando Seleção Verde e Amarelo. Partindo eu morro de pena, ficando eu morro de amor. Oh, lancha nova no cais da Vitória. Oh, lancha nova no cais da Vitória. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou. Meu barco já vai partindo, já vai-se embora, ai meu Deus. Só vejo ao longe sumindo um lenço dizendo adeus. Oh, lancha nova no cais da Vitória. Oh, lancha nova no cais da Vitória. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou. Já tá nada da saudade no meu peito já chegou.